dizendo: chegou seu mês de junho e chegou São João doidão. Calendário tá dizendo: chegou seu mês de junho e chegou São João doidão. Vai ter festa na rua, vai ter traque de véia na subida do balão. Seu Zé Mário é o festeiro, chamou os violeiros, principando arrasta-pé. Sanfoneiro puxa o fole, nós aqui puxemos um gole de fazer bem pros café. Acenderam a fogueira, a quadrilha pegou fogo. Mal, a lenha virou brasa, uma morena abriu seu jogo. As beatas fofoqueiras, essa moça é janeleira e não tem mais jeito não. Pra essas véia fofoqueira, quando a moça é janeleira é igual via de salão. Mas na lua da ribeira, minha nova companheira, sem ligar pras casadeiras, entregou seu coração. Janeleira, e não tem mais jeito não. Pra essas véia fofoqueira, quando a moça é janeleira, é igual a fia de